crocodilo chegou. Se a noite estava escura, agora clareou. Não fique aí pensando que você sonhou. Venha cantar comigo, o bicho já chegou. E-o, e-o, o bicho já chegou. FM. O bicho 3 do Ricardo Chaves pra você na 91 FM, a nova mania da Bahia. Confira a hora, 91 FM, agora 1h22 e continua pra você o carnaval da 91. É bom demais. Oferecimento Tereza Modas, onde a moda se encontra em todos os tamanhos. Shopping Piedade, segundo piso. Doa, doa, se ligue, asa de águia. 91 FM. Agora você já sabe, o nome da rádio é 91 FM, a nova mania da Bahia. Tenho brilho do sol e algo do ar, e anseio e almejo, eu te quero e adoro vitamin te devorar. Tenho brilho do sol e algo do ar, e anseio e almejo, eu te quero e adoro vitamin te devorar. Tocar sua pele macia, sentir seu aroma e suor, e logo você me alivia, me faz sonhar. Tocar sua pele macia, sentir seu aroma e suor, e logo você me alivia, me faz sonhar. 91 FM. Aquarela, já. Oh, meu girassol, o louco girassol. Aquarela, já. Oh, meu girassol, você se ligou em mim e desabrochou pra mim. Você se ligou em mim e desabrochou pra mim. 91 FM. Quem dera ao Tom Jobim cantasse uma canção pra eu poder te dedicar. E ver o oceano desaguar em si, simplesmente de javanear. Quem dera ao Tom Jobim cantasse uma canção pra eu poder te dedicar. O oceano desaguar em si, simplesmente de javania. Aquarela, aquarela, ia. Oh, meu girassol, o louco girassol. Aquarela, ia. Oh, meu girassol, você se ligou em mim e desabrochou pra mim. Você se ligou em mim e desabrochou pra mim. 91 FM. Olha, você se ligou em mim e desabrochou pra mim. Ai, você se ligou em mim e desabrochou pra mim. Vem. Comecei o FM agora 1h30. Boa tarde. 91 FM. Swing do Ará, tá aí pra você, Maraqueta, na 91 FM, a nova mania da Bahia. Confira a hora. 91 FM, agora 1h33. E o carnaval da 91 é bom demais. Oferecimento Tereza Moras, onde a Mora se encontra em todos os tamanhos. Shopping Piedade, segundo piso, tem Gera Samba agora. Gera, trem do amor, gera mais amizade. Eu disse gera cabeça. Gera, oh, trem do amor.